A noite acabou feito gin, espuma branca varrendo meu pé. E os amigos de sempre já estão indo embora. E o garçom fecha o bar mal-humorado e cansado. Será que você não vê que o teu lugar é do meu lado? Chutando meu pé, piscando o olho pra gente ir embora. Doce ar de chantagem pra uma noite melhor. Nós dois e mais ninguém. O teu lugar é do meu lado. Nós dois indo juntos pra casa. Meu bem, eu vejo meu fantasma. Guardando lugar pra amanhã, guardando lugar pra amanhã. Lado, nós dois indo juntinhos pra cá.